essa cidade é muito grande e tão pequena. Tão distante do horizonte do país. Nossa cidade é tão pequena e tão ingênua. Tão distante do horizonte do país. Eu sei que viver no velho mundo, na velha forma de viver. O terceiro sexo, a terceira guerra e o terceiro mundo são tão difíceis de entender. Eu sempre quis viver no velho mundo, na velha forma de viver. O terceiro sexo, a terceira guerra e o terceiro mundo são tão difíceis de entender. Suave é a cidade pra quem gosta da cidade e pra quem tem necessidade de se esconder. Nossa cidade é tão pequena e tão ingênua. Estamos longe demais das capitais. Porto Alegre é muito grande e tão pequena. Estamos longe demais das capitais. Então, longe demais das capitais. Longe demais das capitais. Longe demais das capitais. Longe demais das capitais. Eu sempre quis viver no velho mundo, na velha forma de viver. O terceiro sexo, a terceira guerra e o terceiro mundo são tão difíceis entender. Eu sempre quis viver no velho mundo.